Deixa comigo, meu parceiro. A galera enlouquece quando a gente faz essa música ao vivo, Jailton. É paixão. Portal do Arrocha. Chegar.